Seção 24 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzindo por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Bezerro e o Labrador, de Esopo. Tinha um labrador um bezerro forte e mimoso, e pô-lo no jugo com outro boi manso. Mas como o bezerro não o quisesse tomar, nem sofrer, com pancadas e pedradas trabalhava o lavrador pelo amansar. E disse ao boi manso: Não te tomo com este para que lavres, que ainda não é para isso, senão para o amansar de pequeno, porque depois que for touro madrigado, não haverá quem o amance. Moralidade: ensina-nos esta fábula quanto seja necessário dobrar e refrear os filhos de pequenos, costumá-los à virtude, tirando-os de ociosidades que sempre parem afrontas na velhice, porque doutrina cristã é que quem tira aos moços o castigo, se lhes quer bem, lhes faz mal. Donde se prova que quem lhes quer bem, lhes faz mal. Donde se prova que quem lhes tem amor, deve de os tomar e castigar de pequenos. Também pelo boi manso se vê que o homem quieto e pacífico sempre é mais querido e estimado daqueles que tratam com ele. Fim de O Bezerro e o Labrador.